Obrigada, Senhor. Porque o Senhor acredita. O Senhor vê primeiro. O Senhor realiza. Deus te quer de cabeça erguida. E manda-lhe dizer que está contigo. Você não vai parar. Para você, para todos, decidido a lá.